diretamente da região sagrada de Dadá e Turisco. A trajetória é longa como o Rio de São Francisco. Na minha toada me arrisco, seguindo em frente. O sotaque é a defesa e o ataque é o repente. Bora menino, sou mais genuíno. Vem assistir a interpretação de mais um nordestino. Como um bando de virgulino fazendo história. Meu desacato verbal em sua memória é vitória. O assunto aqui é sério, não é lenda nem mistério. É semelhante a zumbi dos palmares e seu império. É forte, forte, feito, bem feito como laço do vaqueiro. O sol é a fé de Padre Ciso, do Juazeiro. Sou cangaceiro urbano ruim de me entregar. Como o mestre Bimba também carrego meu patuá. Meu raciocínio é ligeiro como um guará dentro das canas. Pinóquio da Cascavel na moita de Jiquirana. Caneta, papel e raciocínio, meu domínio. Sou responsável pelo último extermínio que aconteceu na sua mente doente. O ataque e a defesa é meu repente. Caneta, papel e raciocínio, meu domínio. Sou responsável pelo último extermínio que aconteceu na sua mente doente. O ataque e a defesa é meu repente. É, Zé Brau, miliano, tamo junto. Desde aqueles bons tempos da Aeroanta, diz aí. É, meu velho, essa trajetória felizmente ficou na história, né não? Tamo junto. Oxi! 1994, Aeroanta, fascismo subindo no palco, colei na banca. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. A amizade que ali nasceu só fortaleceu. Mano, Zé Brau, nós tamo junto há miliano. Lá de Casa Amarela vem um pernambucano. Representando o hip hop nordestino. Rimando mais um rap do bom, olha o menino. Caneta, papel e raciocínio. É tudo no nosso nome, tamo no domínio. Prossiga sempre avante de cabeça erguida. Noite é dia, no ar a sua estrela brilha. Poetas da periferia, esse é nosso destino. Vilará, pro alto, José do Pinho. Caneta, papel e raciocínio, meu domínio. Sou responsável pelo último extermínio que aconteceu na sua mente doente. O ataque e a defesa é meu repente. Caneta, papel e raciocínio, meu domínio. Sou responsável pelo último extermínio que aconteceu na sua mente doente. O ataque e a defesa é meu repente. Caneta, papel e raciocínio, meu domínio. Sou responsável pelo último extermínio que aconteceu na sua mente doente. O ataque e a defesa é meu repente. Caneta, papel e raciocínio, meu domínio. Sou responsável pelo último extermínio que aconteceu na sua mente doente. O ataque e a defesa é meu repente. Que aconteceu